Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto. Edição para este domingo, dia 11 de janeiro de 2015, excepcionalmente às 17 horas, pelo acompanhamento que estamos a fazer sobre esta manifestação que se desenrola em França, num dia histórico. Eu digo em França porque não inclui apenas Paris. Para terem uma ideia, a cidade de Lyon tem cerca de 500 mil habitantes. 300 mil estavam nas ruas a manifestar-se contra o atentado à liberdade de expressão, segundo o entendimento dos franceses e do movimento Justice Charlie. Em Paris, há cerca de 1 milhão de pessoas que se manifestaram nas ruas, mas antes de que eu possa prosseguir, devo parar para saudar a Adriana Pequeno, que está do outro lado da nossa emissão, em Ilhavo. Olá, Adriana, boa tarde. Olá, Carlos, boa tarde. Pois é, hoje é um dia histórico, porque parece que o mundo se concentrou em Paris, porque há lá muitos representantes de vários países, como os reis da Jordânia, o presidente de Israel também lá está, entre outros, que agora não me estou a lembrar bem. Nós, aliás, do Portugal também nós temos lá, claro. Sim, sim, mas desculpe interromper-te, só para dar aqui uma nota muito curiosa sobre esse assunto, já que tocaste nele. Rei da Jordânia, Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, e imaginem também, ao mesmo tempo, e lado a lado praticamente, Mahmoud Abbas, do movimento da Frente Palestiniana, da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Dois lados completamente opostos, juntos nesta manifestação de repúdio ao extremismo e de incentivo, de apoio, não só à França, mas também à liberdade de expressão, enfim, a vários símbolos. Mas o mais que eu vi na linha da frente foi, além do presidente francês, ao lado dele tinha Angela Merkel. Angela Merkel, sim. Depois, ao lado dela, já não sei quem era, e depois tinha os reis da Jordânia. Do lado do presidente francês, tinha, acho que era o presidente da Nigéria, salvo erro, e depois tinha de Israel. Ou seja, estavam ali na linha da frente. E depois uns mais ao lado de Israel, depois acho que tinha de Espanha, o Rajoy, salvo erro, tinha o da Inglaterra, o Cameron, e acho que o da Palestina, ou seja, estavam ali todos. Eu não sei se tu reparaste, para todos os efeitos, eu acho que há uma imagem que fica, há uma imagem também que fica, não é só a moldura humana, não sei se tu reparaste sobretudo na Angela Merkel. Sim. Eu estou aqui, eu sou maior, mas deixa-me ver se me não vê alguma coisa lá de cima. Eles estavam todos de braços dados uns nos outros, tirando a rainha da Jordânia, que não estava de braço dado com ninguém. Mas a Angela Merkel tinha as duas mãos na barriga e o presidente francês estava a dar o braço a um lado e quem estava do lado dela a dar o do outro. E o presidente francês estava a dar ao da Nigéria ao de Israel. Estavam todos assim de braços cheios e fiquei assim, ok. Também foi uma demonstração de força de estarem todos unidos. Mas sim, sabes que é a segunda vez que desde a quinta implantação da República, que já lá vão umas quantas décadas, é a primeira vez que a França vê o seu presidente sair à rua. Mas já, e estar em plena rua. Já viste isto? Que se quisesse fazer um verdadeiro atentado terrorista, porque o que aconteceu não foi um atentado terrorista, ao meu ver, mas se quisesse fazer um atentado terrorista a todo mundo, era só atacar ali. É que estavam ali quase todos. Basta, como eu disse, uma pessoa com quem eu estava na altura, basta um tiro certeiro de um destes prédios e isto passa de um dia histórico a um dia trágico. Igualmente histórico, mas pela negativa. Mas, até à data, não tem acontecido nada. Nós estamos a acompanhar a par e passo esta manifestação. Mas até à data não tem acontecido nada, já vai mais de uma hora da manifestação e não tem acontecido nada, felizmente, tudo a correr normal. Houve apenas uma pessoa que foi retirada, quase até logo no princípio, foi retirada da manifestação mas por problemas, ao que tudo indica, terá sido excesso de emoção, terá tido algumas complicações cardíacas. À parte disso, não houve nenhum incidente. Foi o que nós conseguimos perceber. Tirando isso, não tem havido nenhum problema, não tem havido nenhum contratempo, dos mais pequenos sequer não tem havido. Não. Tem corrido tudo bem. Mas, Adriana, a nossa edição hoje é também especial por outros motivos. Nós vamos ter aqui três temas cada vez, como é habitual, referente a neste caso, uma lista de música portuguesa, que tu vais adiantar mais por nós daqui a pouco. Mas atenção, porque vamos, na segunda parte do nosso 3 em ponto, falar um bocadinho mais sobre a nova... Não digo agora. Ia dizer a nova, mas não digo agora. Digo daqui a pouco. A nova etapa, vamos dizer assim. O novo projeto, para dar apenas uma ideia. O novo projeto da Antena Web. Mais detalhes, ou tudo o que vai acontecer daqui a pouco, no nosso habitual espaço, informação 3 em ponto. Para já... Ok, não é agora. É verdade. Para já... Há realmente essa informação, essa manifestação. Quem não está a caminhar a par e passos, esperemos que não haja necessidade de fazer nenhum especial informação, mas, para todos os efeitos, estamos aqui a acompanhar a par e passos. Caso alguma coisa aconteça, vamos acompanhar, vamos tratar os nossos ouvintes, queremos estar em tanto lado quanto possível, e vamos então, para já, aproveitar este momento em que nada acontece, e esperemos que assim se mantenha, tudo tranquilo, para avançar para as três primeiras músicas desta edição, sendo que a Adriana vai explicar-nos então o que é esta lista. Fala-nos, Adriana. Portanto, esta lista vai ser lista de música portuguesa, porque acho que é muito importante nós divulgarmos a nossa cultura e, portanto, a nossa língua, não é? E já, deixa cá ver, estas bandas, portanto, estes cantores que eu escolhi... alguns são novos na área, outros nem por isso. Uhum. Já têm alguns anitos de trabalho, mas dá um pouco da nossa música portuguesa, do que tem sido feito na nossa música portuguesa. E é, vamos dizer, a primeira parte do que se tem feito na música portuguesa. Uhum. Força. Então temos três temas, não é? Sim. Vamos começar com os Amor Electro, com Mar Salgado. Esta banda portuguesa, com Marisa Liz, ex-Dona Maria, na voz, foi anunciado em 2011 que a banda estava nomeada para os prémios MTV Europe Music Awards na categoria Best Portuguese Act. Foram também nomeados para o título de Best Portuguese Act nos MTV Europe Music Awards de 2012, que viria a ser ganho pela cantora Áurea. Em 2013 foram galardoados na Holanda com o EBA, ou seja, o European Border Breakers Award, e esta música pertence ao CD da banda sonora da novela de 2014, chamado Mar Salgado, e também está no CD, portanto, Revolução Especial 2014. Uhum. Dos Amor Electro. Marisa Lias, que já agora, diga-se, foi uma das entrevistadas da Antena Web no programa Tempo de Antena. Já lá vão cerca de 3 anos. Na altura falamos sobre o único disco que tinham lançado, que era o Caio, Carmo e a Trindade. Uma conversa interessante com uma pessoa que nos falou precisamente sobre isso na TV. Foi fantástico a conversa com a Marisa Lias. É só uma anotação. Podes seguir para a próxima música, se algo mais não, se não houver mais nada a dizer sobre esta. Não. Ou ainda há. Não? Então, não. Próxima música. A segunda vamos ter a Marisa com É ou Não É. Pertence ao CD Best Of de 2014. Marisa dos Reis Nunes, que é o nome de nascimento desta fadista portuguesa. Marisa com Z. segundo ela própria corrigiu no TSF a conversa com Carlos Vaz Marques em 2003. Ela disse cantadeira de fado e não fadista, é o que ela gosta de ser chamada. Tem sido presença regular em palcos como o Carnegie Hall em Nova York e o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, o Lobero Theatre em Santa Bárbara, a Sal Playel em Paris, a Ópera de Sydney ou o Royal Albert Hall. O jornal britânico The Guardian considerou-a uma diva da música do mundo. E não tenho nada a dizer sobre a Marisa. Concordas, já agora, antes de passar para a terceira música, concordas que a Marisa continue, porque em tempos foi chamada, a sucessora de Amália? Achas que este término se adequa, sempre foi um exagerado ou não? É assim, se formos a ver de ser sucessora da Amália na divulgação da música portuguesa e do fado no mundo, até que sim. Agora, comparar as duas, não. Amália é Amália, Marisa é Marisa. São incomparáveis. Certo. É por acaso, tenho uma ideia diferente. Tenho uma ideia diferente, não. Na questão de serem incomparáveis, isto é verdade. Também concordo com isso. Na questão da música portuguesa, sei lá, eu tenho visto a Ana Moura fazer também tanto pela música portuguesa. Sim. Numa altura em que a Amália era praticamente a única, nós aqui temos pelo menos duas. E agora com uma terceira, que é a Gisela João, que está a crescer também muito rapidamente. Temos outros nomes no fado que estão os três a levar a nossa música. Já para não falar que já não tem a mesma... o mesmo impacto que tinha, não sei, já não soa da mesma forma, não sei. São à altura diferentes. Nós agora temos estas duas, pelo menos, mas eu acho que a música portuguesa hoje já tem outra visibilidade. Antes era só o fado, agora temos até o... Já o Henrique Iglesias faz duetos com o Miquel Carreira, portanto, enfim, só por aí, né? O David Carreira com o Snoop Dogg, já por aí já vai dizendo... outra fase da música portuguesa, chegar a outro público de uma outra maneira. É Carminho com... ou Carminho com o Pablo Alborán. Mas aí foi mais, ele a ganhar sucesso à custa dela, não é ela à custa dele. E também assim com o David Bisbal também. Quem é que foi que cantou com o David Bisbal? Foi uma fadista. Mas agora não estou a ver quem é. Pois não sei. Também não, nem sequer saber, nem sequer saber. Como é que se chamava aquela que era jurada no Rising Star? Sem ser a Tita Guerra. Não sei. Não sei. Eu não vi esses programas. Ai, que agora não me lembro. Bem, a Rita Guerra também divulgou muito a nossa música. Sim, também, também. A Dulce Pontes também, só que não é tão falada. Mas sim, também. É, mas a Amália Rodrigues divulgou a nossa música numa altura em que praticamente mais ninguém o fazia, porque o Carlos do Carmo a iniciar-se. Agora temos vários artistas a fazer aquilo que a Amália sozinha fazia. E a menos assim continuar a achar que ela sozinha fazia melhor que estes todos juntos, mas isso sou eu a achar. Mas isso também sou eu a achar. Próxima música. Vamos qual é que ter. É? E aqui, eu quando ouvi esta música, ao início pensei que fosse uma pessoa, mas depois quando descobri quem era, fiquei surpresa porque não sabia que cantava. O Ricardo Carriço com O Meu Mundo. O Ricardo Jorge Carriço de Carvalho é um ator e cantor português. Foi manequim durante a década de 80 e princípios de 90. Fundou em 85 o Zibéria, banda composta por Paulo Alcobia Neves nas teclas, Carlos Brito de Sá no baixo e Artur Almassa na bateria, dando-se a conhecer através da televisão como apresentador do programa informativo da RTP2 Lusitânia Express, de Paulo Miguel Fortes. Esta música é do EP também chamado, e já me esqueci do nome da música, O Meu Mundo, e é de 2014. Já agora deixa-me só dizer-te que o Ricardo Carriço teve uma presença muito singular no Festival RTP da Canção de 1990, com os Bloco, que ficaram em terceiro lugar, inclusive, só superados pela Lusitana Paixão. Aliás, eu acho que eles ficaram em segundo lugar, só mesmo superados pela Lusitana Paixão. E agora está-me a faltar aqui, eu acho que ficaram em terceiro lugar, mas está-me a faltar o segundo lugar. Mas pronto, para todos os efeitos ficaram no pódio, também que eram só 8 músicas, mas ficaram no pódio, os Bloco com Fazer Uma Canção, onde também participava o, na altura, e vamos por aí mais, o cantor Ricardo Carriço. Ele que já agora também, se me permites esta chega, ficou marcado na área do entretenimento, na área da televisão, como o Major Alvega. Não é? Ele era Major Alvega e essa série ficou para a história. Foi realmente algo mítico. Foi talvez das coisas mais marcantes que o Ricardo Carriço fez, dentro de vários papéis, não é? No Médico de Família, por exemplo, da SIC. Enfim, teve realmente vários motivos que marcaram a sua carreira. Sim, é isso. Eu quando ouvi a música pela primeira vez, porque esta música também está... Aliás, estas músicas todas estão incluídas na novela Mar Salgado. Todas elas. Fazer parte da novela. E a primeira vez que eu ouvi esta música, que faz parte até da personagem que ele faz na novela, eu pensei que fosse o Miguel Ângelo a cantar. Não, porque eu não desconhecia esta façanha de cantor do Ricardo Carriço. Então, eu quando procurei a música, também é Miguel Ângelo. Ricardo Carriço. Então ele também canta. Fiquei assim, espantada. Canta. Ele também canta. Mas... Não sabia que ainda cantava, mas sei que já cantou. Mas ainda canta, ainda bem. Porque canta bem. Tá bom. Vamos então ficar com estes três temas, não é? Sim. Há mais alguma coisa para acrescentar? Não. Pronto. Então fiquem na ideia certa do que não. Fiquem na ideia certa. Estava certo na minha ideia. Vamos ficar com estes três temas. Daqui a pouco vamos então falar sobre esse novo projeto da Antena Web no nosso Informação 3 em Ponto. Será, de resto, a única novidade a acrescentar, porque os restantes, no restante mantém-se tudo como já estava, portanto, tudo tranquilo. Ouvintes, então fiquem por aí, vamos à música, começando naturalmente com esta música dos Amor Eletro, Mar Salgado. Voltamos então daqui a pouco para a segunda parte do nosso 3 em Ponto. Certo, Adriana? Certo. Até já. Ok. Até já. Sinto sabor, já não durmo.

estamos de volta, ouvintes, depois destes três temas, o último dos quais, então, do Ricardo Carriço. Música chamada... Diz lá o nome da música. O meu mundo ao contrário... Não, não é nada. Não, o meu mundo. Pois, mas ao contrário, deixou de dizer pontapés. Agora quem ficou ao contrário fui eu. Ai, ai. O meu mundo de Ricardo Carriço, antes também, a música fantástica, espetacular, bonita, aliás, ou bonita também, da Marisa. E também ficamos com a música, já disse há pouco, dos Amor e Letras, chamada Mar Salgado. Já agora, da Marisa, diz lá o nome da música. É ou não é? O quê? É o nome da música, é ou não é? Sei lá, eu não sei o nome da música. Eu diz, no, o nome da música é ou não é? Diz lá o nome da música, eu digo se é ou não é. Ai, ai. Pois é, pois é. Ou então não. Ouvintes, é o momento que eu confesso esperava. Informação 3 em ponto. Informação 3 em ponto. Pois é, informação 3 em ponto que traz desde já, tem um grande destaque, que é aliás o único nesta intervenção, neste informação 3 em ponto. Pois muito bem, ouvintes, vamos hoje comunicar aqui o lançamento de um novo projeto relacionado com a Antena Web, diretamente. Estou-me a referir à Rádio Ser. É ou será a sétima rádio, o sétimo canal da Antena Web. Depois de algumas reformas, o grupo continua a crescer, não só em termos de número, mas em termos colaborativos, e é possível hoje termos em ativo ou no ativo 7 rádios. Canal 1, Canal 2, Antena Best, Antena Web, aliás, Antena Live, Antena Web Momento, a sexta, e a partir de 1 de março de 2015, domingo, portanto, a Rádio Ser. A Rádio Ser, que vai estar acessível a partir de ser.radioantenaweb.info, esta rádio vai transmitir apenas conteúdos relacionados com religião, não importa se é cristã, se é muçulmana, se é hinduísmo, se é budismo, não importa. Budismo não é propriamente uma religião, mas é uma vertente. Ou pode também estar relacionado com movimentos espíritas, doutrinas espíritas, ou até simplesmente com coisas relacionadas com a alma. É isso que vai acontecer a partir do dia 1 de março de 2015, ou seja, daqui a sensivelmente mês e meio. Os ouvintes que acessarem ser.radioantenaweb.info, futuramente, brevemente, vão poder ter acesso a esta grade de programação que já está, aliás, até bastante recheada ainda ontem. Ainda faltam aqui mais coisas. Ainda ontem nós pudemos aqui confirmar mais meia hora diária de programa, dividido em dois espaços, para além de tudo aquilo que nós já tínhamos aqui falado. Quero falar um bocadinho sobre isto. A Rádio Ser terá no seu arranque, sobretudo, porque assim é o que temos à nossa disposição, programas evangélicos. Designadamente os programas do Padre Reginaldo Manzotti, com quem já estamos há sensivelmente 3 anos, e aliás, há sensivelmente 4 anos, 3 anos e meio, e que muito nos orgulhamos e oxalá que possa continuar connosco. Então, temos nesta rádio, que vai iniciar as suas emissões às 8h35, é verdade. Aliás, às 8h25, peço desculpa, às 8h25, vamos ter então o programa Viva a Vida. O programa da Pastoral da Criança, que vai trazer momentos, enfim, vários, com cuidados, com recomendações, mas sempre com um ponto de vista mais positivo. E esse é logo um exemplo de como a Rádio Ser não se restringe a programas religiosos. Embora o programa que vem a seguir tenha um cunho nitidamente religioso, a oração da manhã com o Padre Reginaldo Manzotti. Também a Vida Melhor é um outro programa que também tem muito que ver com isto, é religioso, mas não segue especificamente uma corrente, é um programa cristão, mas não segue especificamente nenhuma igreja. Enfim, dá para tudo. O nosso programa, o nosso rádio vai abrir as portas no dia 1 de março. E aquilo que nós queremos aqui anunciar aos nossos ouvintes é que esta rádio pretende então traçar esse. Será a primeira rádio que vai juntar. Eu não sei se conhece alguma, Adriana, a primeira rádio que vai juntar, pelo menos de expressão portuguesa, várias religiões, várias correntes dentro da mesma religião. Vai agregar neste espaço momentos espíritas, como o programa Mais Além, e também as palestras do Eduardo Daniel. Vamos ter aqui vários momentos que não são religiosos, mas portanto, vão estar todos dentro do mesmo, não sei, eu acho que é um projeto que poderá agradar aos nossos ouvintes. Acho que partilhas a mesma opinião. Por ser uma rádio, vamos dizer assim, quase inédita, pelo menos. Não sei se conheço alguma que faça mais ou menos isso que nós pretendemos fazer. Não conheço nenhuma. Eu, pelo menos, nas reuniões que nós fomos tendo, e eu também procurei saber, até por uma questão de conhecimento pessoal, realmente não encontrei. Encontrei várias rádios religiosas, com cada uma com a sua corrente, mas juntando várias correntes, não encontrei. O site vai estar acessível, pelo menos, a partir da manhã, ou seja, a partir desta segunda-feira, dia 12 de janeiro. Os ouvintes vão ainda poder ficar a acompanhar, a partir daí, a evolução da nossa programação. É natural que, ao princípio, quando clicarem nos nomes dos programas, hajam ainda várias páginas a darem um erro 404, porque elas vão ser escritas precisamente apenas a partir desta segunda-feira. Há também algo que eu quero aqui chamar a atenção para os nossos ouvintes. Também a partir da manhã vamos começar a utilizar a sério o nosso canal do YouTube. Gostava que subscrevessem o nosso canal Rádio Antena Web, que subscrevessem o nosso canal, que acompanhassem, porque nós vamos publicar lá algumas matérias relacionadas sempre com a Antena Web que poderão ser interessantes. Em que sentido? Bom, primeiro sentido é o facto de publicarmos lá todos os nossos publicitários. Isso podem os ouvintes a seu tempo ir ficando a conhecer. Mas não só isso, vamos publicar ocasionalmente, porque não, excertos de emissões, músicas que se identificam bastante, que marcaram a história da Antena Web, sempre associadas também com a cronologia do nosso ou com a descrição simbológica que tem uma determinada canção para a Antena Web, sempre com a garantia de que as músicas são colocadas por nós e, portanto, terão a qualidade que os ouvintes podem ouvir nas nossas emissões. E é então essa a minha sugestão. Voltando apenas mais uma vez à Rádio Ser, nós estamos à procura de novos locutores, portanto, de pessoas interessadas em realizar programas relacionados com a alma, porque, por exemplo, já aqui falei no Viva a Vida, mas o Vivendo com Otimismo também vai para esta rádio, portanto, o Plática e Café também será integrado na Rádio Ser. Portanto, vamos ter aqui programas não estritamente religiosos ou não estritamente de correntes espíritas. Vamos juntar dentro desta rádio um pouco de tudo. Os ouvintes podem então fazer o seguinte. Primeiro, basta que realmente, pronto, tenham um sentido de responsabilidade e também, ao mesmo tempo, um sentido de... Vocês que gostem desta área de trabalho. Depois, que também... Enfim, que estejam a par destas correntes ou destas religiões, e caso queiram, podem então enviar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e manifestarem o vosso interesse em fazer parte do grupo Antena Web e com um programa que neste caso se enquadrará, digo eu, na Rádio Ser ou noutras, porque há espaços livres que vão abrir-se para no Canal 1, por exemplo, o horário das 10 às 11 fica livre, porque a Hora da Misericórdia e o Caminho Santo vão passar a ter transmissão na Rádio Ser. Portanto, há aqui novos espaços, há aqui novos programas. Eu acho que os ouvintes vão gostar, e todos aqueles que quiserem participar poderão então fazê-lo, como já vos expliquei. Volto a repetir, a partir de amanhã, em ser.radiointerweb.info, os ouvintes vão poder então já vislumbrar o que é que vai acontecer a partir do dia 1 de março de 2015. Nessa altura, a rádio deverá abrir às 8h25 com o programa Viva a Vida, precisamente. Não vou tentar muito mais para já, mas ao longo do tempo vamos falando sobre a evolução da grelha de programas da Rádio Ser, bem como também de outras. Posso, por exemplo, aqui adiantar-vos que o Times deverá regressar de forma diária no dia 2 de março. O programa Times deverá passar também a ser diário, de segunda a sexta, mas isto são tudo coisas que a seu tempo vamos falando, vamos adiantando, vamos dando a conhecer, e os ouvintes podem também ficar atentos à grade de programação a partir da manhã em ser.radiointerweb.info. O Informação 3 em Ponto termina aqui. E voltamos com a Adriana às músicas. Sim, vamos então iniciar esta nossa volta outra, com as três últimas músicas da nossa lista. Então, vamos iniciar com o Kim Barreiros, com O Peixe. Joaquim de Magalhães Fernandes Barreiros, mais conhecido por Kim Barreiros, é um cantor popular português que toca acordeão, conhecido por... pelas suas letras de duplo sentido. E bosta. E bota. Bosta. Isto é bosta. Por acaso correu-te bem. Correu ótimo. E bota. Olha, sentido, isto... duplo sentido nisto. Era o que eu ia para dizer. Isto, nós já estivéssemos aqui ativo amanhã ou hoje, isto já estava no YouTube. Ai, não faz mal. Só esta música pertence ao CD O Peixe, de 2009, e também ao CD da novela Mar Salgado, claro. E não tenho mais nada a dizer sobre ele. É melhor ficar-me por aqui. É mais um dos nomes que já passou pelas entrevistas da Antena Web em 2011. No dia 10 de julho, o cantor foi entrevistado para o programa Tempo de Antena. Teve muito bem. Foi uma conversa muito interessante com o Kim Barreiros. Por acaso gostei bastante. Vamos ouvir agora os Chutes e Pontapés com De Madrugada Tu e Eu. Por acaso até é tarde, mas pronto. Ok. Esta música pertence ao duplo CD 35 anos ao vivo, que saiu em 2014, e também ao CD puro, que saiu também em 2014. Chutes e Pontapés são uma banda de rock portuguesa, formada em 78. No final de 78, Zé Pedro, Calu, Tim e Zé Leonel formam os Chutes, dando o primeiro concerto a 13 de janeiro de 79, com Zé Leonel na voz, Tim no baixo, Zé Pedro na guitarra e Calu na bateria, na sala Alunos de Apolo, para a comemoração dos 25 anos do rock e roll. Em 81, entra para a banda o guitarrista Francis e sai Zé Leonel, assumindo Tim as funções de vocalista. Em 83, Francis sai da banda, que passa a atuar com músicos convidados, entre os quais... tenho aqui para baixo... o saxofonista Gui, e no mesmo ano entra para a banda o guitarrista João Cabeleira. E pronto. Uhum. Eu não tenho mais nada a dizer. Nem eu. Ok, então para a última. Para a última. Vamos com o Siraiva, com o Pac-Man, com o Brinca na Barriga. João, está na cara? Ok, esquece. Com o Bombom aqui a protestar. Pois, era isso que eu ia perguntar. Se ele estava a dormir ou estava só a manifestar-se. Está-se a manifestar. Pois, é isso, está-se a manifestar. Já percebi. Com vários trabalhos produzidos ao longo dos últimos 2 anos, a par de algumas remixes para temas de outros, Siraiva é o novo alter ego do músico, compositor, vocalista e produtor portuense Pedro Saraiva, cujo início de carreira remonta aos anos 80, na altura da música moderna portuguesa. Estreou-se com o Culto da Ira e formou os Exposition, mas seria com os D.R. Sachs, minha nossa, de 94 a 2006, que Pedro Saraiva definiria aquilo que viria a ser a sua sonoridade, uma mistura refrescante de disco, pop, funky e house, que nunca prescinde do formato de canção, evocando atmosferas sexy e sofisticadas. E pronto. Pois, eu ia dizer que isto, para além disso, também tinha aqui algumas músicas na área mais do soul, mistura um bocadinho. Uhum. Mas isto sou eu a dizer, não é? Eu ao início não sabia que o Siraiva que tinha sido dos Dear Sax. Não estava a ver, não estava a associar a pessoa ao grupo, mas pronto, está bem. Eu não me esqueci de me esquecer de ti. Esta música não era deles, era nada. Dos Dear Sax? Acho que sim. Acho que sim. Eu não me esqueci. Não interessa, o que interessa é que nós não nos esquecemos de não nos esquecer de ninguém. Opa. Por isso queremos convidarmos a todos. Diz. Agora que eu estou a ver é reparar esta sequência de músicas é perigosa. Há visto? Ui. O peixe de madrugada, tu e eu brinca na barriga. É perigoso. É, também é verdade. Ora, já agora, como é que era a outra? Qual outra? A outra sequência. A outra é Mar Salgado, Mar Salgado. É ou não é? É ou não é? E o meu mundo. Ah, Mar Salgado é ou não é? É ou não é o meu mundo. Tá bom. Por acaso, este faz umas sequências titulares muito boas, sim senhor. Pronto. Também podíamos aqui fazer aqui uma sequenciazinha também muito engraçada, só com duas musiquinhas, que era a Mónica Sintra primeiro e depois a Bruna e Liliana, que era Na Minha Cama Com Ela, Quero-te de Volta. Sim. Também dava. Ou então, até se quiséssemos juntar Na Minha Cama Com Ela, Quero-te de Volta, Maldito Amor. Ui. Que era a Agatha. Maldita marca, não sei quanto. Pronto, também dá. Acho que sim, acho que há sequências musicais. Mas esta, gostei muito desta. O peixe de madrugada, tu e eu brinca na barriga. Pronto. É giro. Pronto, então vamos chegando por aqui, ouvintes. Para vocês, a continuação de uma ótima tarde na nossa companhia. Daqui a um bocadinho chega mais uma edição de Conversas Aleatórias com o Nuno Miguel e o Joaquim Pereira. Eu fico por aqui, para já. Às 6h30 regresso com mais um Musicália e desejo-vos então a continuação de um ótimo domingo. Vamos continuar a acompanhar a par e passo todo este dia, 11 de janeiro de 2015, em França, especialmente, dada esta manifestação que juntou só em Paris, capital francesa, mais de 1 milhão de pessoas. Eu digo só aqui, porque em Lyon, por exemplo, foram cerca de 300 mil pessoas. É um número muito expressivo. É isso. Voltamos na próxima semana, não é? É, sim, senhor. Então, ouvintes, forte abraço para todos e

não acontece. Vou tentar outra vez esquecer todos os porquês desta história mal contada. Uma carícia sem fim, deixa-me cuidar de ti. Tu gostas de ser amada e a carne pediu e o sangue aqueceu e o amor, esse aconteceu. Passa a mão no cabelo, lança-me feitiço. Eu fico meio burro, não queria muito isso. Vamos até a minha casa para um copo e som. Ela tira a roupa toda, menos o bison. É só filé mignon, como diz o Dom. Primeiro arrasta a asa, depois o edredom. Brinca na barriga, chupes-te, cai. Brinca na barriga, só levanta e sai. Brinca na barriga, chupes-te, cai. Brinca na barriga, só levanta e sai. Cheiro de bebê, da cabeça ao pé, coisa boa. Vem fazer cafuné. Cadeirinha para dar a segundinha. Aninhamos até vir a manhãzinha. Olho claro grande como o oceano. Eu nado nele fácil, nado nele inano. Fica na barriga quando João Pestana cai. Não faz barulho, a pessoa vai dançar. Fica na barriga, João Pestana cai. Fica na barriga, só levanta e sai. A maquilhagem cara, a tua cara, por essa está escondida. Esquece a tua roupa justa, injustamente.